Qualquer dia vou voltar pra casa, Montesaion, terra sagrada. Eu ainda vou voltar pra casa, Babylon Fire, porque sou rasta. Vamos, qualquer dia vou voltar pra casa, Montesaion, terra sagrada. Eu ainda vou voltar pra casa, Babylon Fire, porque sou rasta. Pisava Babilônia e caia agora, 500 anos nesta e não colabora. O rasta taca fogo na linha que é torta, preste atenção que logo irei embora. Vou ver a demolição olhando de fora, verde, amarelo, vermelho é o botão, essa é a hora. O house eternamente é amor em toda obra. Black Starlight, Nicoleona, escota e agaiô. O amor saiu todos daqui, agaiô. Exato um minuto vai explodir, agaiô. Se lance o primeiro está aqui pra sorrir, conferir e se divertir, agaiô. Saiu todos daqui, exato um minuto pra explodir. Se lasse o primeiro está aqui pra sorrir, conferir, pra se divertir. Inna Babylon, não vai ser Inna Babylon. Arcanjo de Angelo sabe de The Mr. Robinson. Apresento rasta fora do globo através do som. No grave positivo, good vibes é meu tom. Inna Babylon, não vai ser Inna Babylon. Arcanjo de Angelo sabe de The Mr. Robinson. Apresento rasta fora do globo através do som. No grave positivo, good vibes é meu tom. Qualquer dia vou voltar pra casa, Montesaion, terra sagrada. Eu ainda vou voltar pra casa, Babylon Fire, porque sou rasta. Vamos, qualquer dia vou voltar pra casa, Montesaion, terra sagrada. Eu ainda vou voltar pra casa, Babylon Fire, porque sou rasta. Palavra e pensamento pra tirar a sua folga. Vou te devorar como uva e amora. A sua permanência pra mim não importa. Lavando o universo e assim você se afoga. Montesaion, destino ele retorna. Supremo rasta, falha com a etiqueta de fora. Fogo pra queimar aqui, sempre tem de sobra. A cena ficou perfeita, então vamos cortar. Yagayo, o amor saiu todos daqui. Yagayo, exato um minuto vai explodir. Yagayo, se lance o primeiro está aqui pra sorrir, conferir e se divertir. Yagayo, o amor saiu todos daqui. Yagayo, exato um minuto vai explodir. Yagayo, se lance o primeiro está aqui pra sorrir, conferir e se divertir. Inna Babylon, não vai ser Inna Babylon. Arcanjo Angelo sabe de The Mr. Robinson. Apresento rasta fora do clube através do som. No grave positivo, good vibes é meu tom. Inna Babylon, não vai ser Inna Babylon. Arcanjo Angelo sabe de The Mr. Robinson. Apresento rasta fora do clube através do som. No grave positivo,